elevador alcança, visando 22 para o Tarta, e 1176 a bordo, 12:15 de autonomia, alterna Aracaju. Completa final, torre 118.95, com pouso azul 40.62. 118.95, pode estar vendo. Destinado táxi via pátio, Índia, quando se espera no 10, reportará pronto. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4062, estabilizado no ILS, baixado, checado. Azul 4062, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pista 10, o vento 1070 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10 para o azul 4062. O 5899 desça para 2.000 pés, ajuste 1017, está livre LS, reporte estabilizado. Peço 2.000, 1017, reporte estabilizado, 8.99. 8.96, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 3.017, retorno. Tan 3152, após a aeronave da Azul na final, a linha e mantém cabeceiro no zero. Após a aeronave da Azul na final, autorizada a O voo no 896, reduza para 2, 10 mais. Retornar. Web 5899, confirme a proa. Ajustando na proa de zona. Azul 4062 no solo 08, libera direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 05. Da direita Alfa Kilo, pátio 3, remota 5 na sua escuta, azul 4062. Salvador, boa noite, cara. 1805, Salvador Natal, nível 370, só um minuto pra cópia. Aguardando o papo. Podia confirmar a saída pra ver? Fuca Zipar. Fuca Zipar. Latam 3152, livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus com 09 nós. Completa final, torre 118.95, Mofoso. Agora 120, decimal 8, bom voo. 308, boa noite. 13152. Controle Salvador, uma boa noite. 13152, decolar a Puca Aru. Gol no 896, copiou o controle? Então, 3152, contato radar, 330, sai da Fuca. 330 na Fuca, TAM 3152. Continua aproximação, reporta embaixo travado. Já baixado e travado, passando. Sim, 5899, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 180 graus com 07 nós. Está livre pouso, não, no 0589. Gol 1805, autorizado Natal, nível 370, via Pesulo 1-0. Decolagem da 1-0, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. O controle 120, decimal 8, aciona 5464. 370 Natal, autorizado Pesulo 10, decolada pista 10, curva à esquerda. Puca Zipar, saída 208, controle 5464 no transporte. No 805, 21, posicionamento. Protejamento correto, autorizado pushback, acionamento, chama ataque. Gol 1805. Tá, livre totalidade. 1896, passando externo, está estabilizado? 1896? Confirme. Está estabilizado? Confirmo. Portão 1905899. 896? Consiga, senhora. Estabilizou? Ciente, afirmo. Ciente, então agora com a torre 118.95. Ok, obrigado. Ciente Aracaju 230, número 1 para cópia, aguardando o gol no 7 no 4. Oi, boa noite 96. Gol 1896, boa noite, check trem. Gol 1896, boa noite, check trem de pouso. Trem checado. Ciente, o gol no 896, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus com 07 nós. Livre pouso na 1096. Então, 3152, chama Recife, 12685, alternado 12545. 3685, 2545, trans, 3152, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. No solo aos 17, libera a direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingressar na Taxi Juliette, voo no 896. Vai livrar a direita, libra a direita na sua escuta, via Alfa, e vai reportar na Juliette, voo no 896. Maceió, boa noite, 0.59 a bordo, 2 horas e 56, alternando Maceió, pronto. Autorizado direita, via Índia, ponto de espera da 1-0, chama pronto para decolagem, o ajuste no 0, no 7, gol no 8-0-5. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera, chama para decolagem, estado no 0, no 7, boa noite, 0-5. O gol no 896 prossegue via Alfa e Juliette até o portão 04. 04, Juliette. 896. Gol no 805, aproximando o ponto de espera, pronto, espera. Gol no 805, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-80 graus com 08 nós. Gol no 805, autorizado a alinhar e decolar da 1-0. 1714, autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após direto Aracaju, controle opera em 1208, aciona 5473. Correto, chama pronto, portão 02, gol 17 no 4. Confirmando, já está pronto, gol 17 no 4. Gente, coordene com a equipe de pátio após o parqueamento de um Boeing da companhia à sua esquerda no portão 04. Autorizado iniciar no 02, chama táxi. Agora 120, décima 8, bom voo. 1208, boa noite, 05. Controle Salvador, boa noite, 05. Voo 1805, contato radar na decolagem, sua para 370, sai da Puca. 370 Puca, voo 1805. até outra vez de Aracaju, em caso de falha, voa de parto. Ok, subretores então esquerda 065 até o través de Aracaju, em caso de falha, voa de, no través de Aracaju, voa de parto, com 905. Confere. No 7 no 4, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento 1-80 graus com 0-8 mais. A linha decola da 1-0, voo no 7 no 4. Voo no 805, Recife 1285, alternado no 2545. Recife 1285, alterna 2545. Boa noite. Boa. Nesse dia para 2000, ajuste 1017, 3891, reporta estabilizado. Reportar estabilizado, 3291. No 7 no 4, decola os 3-0. Controle agora 1-2-0, decimal 8. Bom voo. 2-0-8, grato. Controle, voo no 7 no 4, decolou com a estação e o perfil Tuca. Voo no 7 no 4, contato radar, fala para o 230, sai da Tuca. 230, Tuca, voo no 7 no 4. Objet 6746, call cadence, clear my arrival distance at level 050. Flight direct stopping, where is 6746.